A editora Plug Me apresenta Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury. Livro original da editora Academia da Inteligência. Leitura Caco Ciocler. Prefácio. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano procura a felicidade, como a terra seca clama pela água. É fácil conquistá-la? Nem sempre. Os poetas a homenagearam, os romancistas a descreveram, os filósofos a contemplaram, mas grande parte deles a saudaram apenas de longe. Os reis tentaram dominá-la, mas ela não se submeteu ao seu poder. Os ricos tentaram comprá-la, mas ela não se deixou vender. Os intelectuais tentaram entendê-la, mas ela os confundiu. Os famosos tentaram fasciná-la, mas ela lhes contou que preferia o anonimato. Os jovens disseram que ela lhes pertencia, mas ela lhes disse que não se encontrava no prazer imediato e nem se deixava encontrar pelos que não pensavam nas consequências dos seus atos. Alguns acreditaram que poderiam cultivá-la em laboratório. Isolaram-se do mundo e dos problemas da vida, mas a felicidade enviou um claro recado, dizendo que ela apreciava o cheiro de gente e crescia no meio das dificuldades. Outros tentaram cultivá-la com os avanços da ciência e da tecnologia. Mas eis que a ciência e a tecnologia se multiplicaram e a tristeza e as mazelas da alma se expandiram. Desesperados, muitos tentaram encontrar a felicidade em todos os cantos do mundo. Mas no espaço ela não estava. Nos mais altos edifícios não fez morada. No interior dos palácios não habitava. Cansados de procurá-la, alguns disseram: ela não existe. É um sonho de sonhadores que nunca acordam. A felicidade bateu à porta de todos. Deu sinal de vida na história dos abatidos e dos animados, dos depressivos e dos sorridentes, dos que representam e dos que vivem sem maquiagem. Sussurrando aos ouvidos do coração, ela disse baixinho: ei, eu não estou no mundo em que você está, mas no mundo que você é. Confusos, gritamos: o quê? Fale mais alto! Como a voz de uma suave brisa, ela delicadamente balbuciou: não me procure no imenso espaço, nem nos recantos da terra. Viaje para dentro de você. Eu me escondo nas vielas da sua emoção, no cerne do seu espírito. A maioria das pessoas não entendeu a sua linguagem. Esperavam que ela se manifestasse como o ribombar dos trovões. Mas ela ama o silêncio. Sorrateira, ela aparece quase imperceptível nas curvas da vida e nas coisas singelas da existência. Por não entendê-la, navegamos sem leme. Desprezamo-la, mas ela resistiu. Maltratamo-la, mas ela, por um instante, apareceu e logo se dissipou. O resultado é que a felicidade habitou na alma de muitos por pouco tempo e na alma de poucos por toda a vida. A felicidade tem muitas filhas e filhos. O amor, a tranquilidade, a sabedoria, a alegria, a paciência, a tolerância, a solidariedade, o perdão, a perseverança, o domínio próprio, a bondade, a autoestima. Nunca se viu uma família tão unida. Se você maltratar alguns dos seus membros, tem grande chance de perder a família toda. Se ferir o amor, perderá a tranquilidade. Se a tranquilidade abandoná-lo, perderá a perseverança. Se a perseverança partir, perderá a sabedoria. Se a sabedoria se for, a autoestima dirá adeus. Precisamos aprender a conhecer o mundo da emoção para cultivar a felicidade. O mundo evolui com uma velocidade espantosa. A cada 10 anos, o conhecimento se multiplica derrubando mitos. Antigas verdades científicas perdem crédito e são abandonadas. Novas ideias substituem as anteriores. Tudo está tão veloz. Será que a emoção pode caminhar na mesma velocidade? Não. A felicidade é amiga do tempo. É preciso treinar a emoção para ser feliz. Treinar a emoção é desenvolver as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender a gerenciar os pensamentos, proteger a emoção nos focos de tensão, pensar antes de reagir, se colocar no lugar dos outros, perseguir os sonhos, valorizar o espetáculo da vida. Por que a solidão, a baixa autoestima, a ansiedade, a fadiga e a irritabilidade têm sido companheiras de jovens e adultos? Porque eles nunca treinaram suas emoções para mudar os pilares de sua história. Muitos livros de autoajuda vendem uma ideia inadequada do que é ser feliz. Multiplicamos as escolas, mas não multiplicamos os homens que pensam. Multiplicamos o número de psicólogos e psiquiatras no mundo, mas não expandimos a produção de homens que tenham qualidade de vida e saibam navegar nas águas da emoção. Durante 17 anos, produzi uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, chamada de inteligência multifocal. Estudei muito sobre a emoção. Escrevi milhares de páginas. Apesar de minhas limitações, sei o que estou dizendo. Não há fórmulas mágicas para ser feliz. O caminho é um treinamento da emoção. Não é possível apagar nossas histórias. Só é possível reescrevê-las. Na segunda parte desse audiolivro, discorrerei sobre o mais excelente mestre da emoção que já pisou nesse planeta e sobre as lições mais importantes do treinamento emocional que ele nos deixou. Faremos uma viagem interessante que certamente mudará para sempre nossa maneira de ver a vida e reagir aos obstáculos que nela surgem. Quem se diploma na vida já está derrotado. Se você acha que é um pequeno aluno saturado de erros e dificuldades, você tem esperança. Saiba que não há gigantes no território da emoção. Todos somos eternos aprendizes. Você pode e deve encontrar o caminho da felicidade, as veredas da tranquilidade, o prazer do diálogo, a coragem para superar suas crises e a lucidez para resgatar o encanto pela vida. Contarei diversas histórias para mostrar que você tem uma força incrível. Você venceu a maior corrida de todos os tempos, foi o mais corajoso da Terra e, por incrível que pareça, viveu o maior romance da história. Duvida? Espere e verá. Augusto Jorge Cury. Capítulo 1 – A História da Grande Corrida pela Vida. Um dia você foi qualificado para entrar na maior corrida de todos os tempos. Eram milhões de concorrentes. Pense nesse número. Quase todos tinham o mesmo potencial para vencer e só um venceria. Você era mais um deles. Analise quais seriam as suas chances. 0,000 alguma coisa. suas chances eram quase inexistentes. Você nunca foi tão próximo do zero. Você tinha tudo para ser um derrotado. Nunca o fracasso bateu tão perto de suas portas. Porém, não podia perder essa corrida. Caso contrário, perderia o maior prêmio da história: a vida. Nesse caso, outra pessoa estaria sentada em sua cadeira ouvindo esse audiolivro. Outro ser estaria ocupando seu lugar no palco da existência. Que corrida é essa? A corrida pela vida. Eram milhões de espermatozoides para fecundar apenas um óvulo e ter o direito de formar uma vida. E você estava lá, como o mais teimoso ser da história, acreditando que poderia vencer. Você nunca foi tão sonhador. Hoje, você, talvez, sonhe pouco. Naquela época, você sonhava sonhos quase impossíveis. Se outro espermatozoide tivesse fecundado o óvulo, outra pessoa, e não você, teria sido formada. Você estaria banido para sempre das páginas da vida. Não teria olhos para ver o sol e nem emoção para ter amigos. Naquela época, você era pequeníssimo, milhares de vezes menor que um grão de areia. Era pequeno e incompleto, mas sua capacidade de luta pela vida era espantosa. Seu programa genético determinou que você não poderia morrer, que precisaria fecundar o óvulo no útero da sua mãe. Só assim seria um ser completo. Ansioso, você partiu para o alvo. Era o maior concurso da história, a mais árdua corrida disputada por um ser vivo. Era incomparavelmente mais difícil do que superar hoje um câncer, um infarto, uma crise familiar ou uma crise financeira. Não se desespere ante as crises atuais. Conquistar o Oscar de melhor ator, ganhar um prêmio Nobel ou conquistar o topo da carreira de qualquer empresa mundial é uma tarefa facílima se comparada ao concurso de que você participou na aurora da sua vida. Por isso, se você se sente inferior porque não conquistou nada de grandioso, saiba que você é o mais injusto dos homens. Injusto consigo mesmo, pois você venceu o maior e mais difícil concurso da história e não o valoriza. Jamais se sinta inferior e menos capaz do que qualquer ser humano. Se você tem dinheiro ou está falido, se é um intelectual ou um iletrado, se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato, tudo isso é pequeno em relação ao espetáculo da vida que você conquistou. Sinta sua vida pulsando em bilhões de células do seu corpo e vibrando no cerne de sua alma. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir células aumenta a vida. Dividir a emoção multiplica a felicidade. Na lógica financeira, dividir é diminuir. Siga sempre a lógica da vida. Ela é mais rica do que a lógica da matemática. Você fecundou o óvulo, dividiu-se milhões de vezes e se tornou um ser inteligente. Muitos não participariam de um concurso com milhões de concorrentes por medo de ser derrotados. Sabe o que você pensou na grande corrida da vida? Nada. Você ainda não pensava. Se pensasse, talvez tivesse desistido. O passo mais importante da vida foi dado na ausência de ideias. O Criador, Deus, colocou nessa grande corrida. E você agradeceu profundamente a oportunidade que ele lhe deu, ainda que não tivesse consciência desse agradecimento. Agradeceu como? Correndo, nadando, movendo-se, lutando pelo direito de viver. Você lhe agradeceu não olhando para trás, não ficando inerte diante dos problemas, não reclamando dos obstáculos. Hoje você pode ter se tornado um especialista em reclamar. Naquela época, você era um especialista em viver. Toda vez que pensamos num obstáculo e o consideramos intransponível, ele nos paralisa. Ficamos engessados pelo medo. Pensar com lucidez é necessário, mas pensar excessivamente nas dificuldades que atravessamos trava a inteligência e rouba a esperança. Muitos cientistas atormentam-se por não controlar minimamente o mundo das ideias. Muitos executivos mutilam-se por pensar demais. Muitos jovens têm baixa concentração e são irritadiços porque não descansam suas mentes. Precisamos aprender a pensar com qualidade. Os que agem sem pensar tumultuam o ambiente. Os que pensam excessivamente desgastam-se muito e algumas vezes caem nas raias da omissão. Pensar e agir devem rimar na mesma poesia. Ninguém pode acalmar as águas da emoção se não aprender a controlar a agitação dos seus pensamentos. Ser feliz pode ter se tornado hoje uma miragem para você. Sua vida talvez tenha se transformado num canteiro de estresse. Talvez você não saiba mais o que é ser espontâneo, livre, solto. Talvez você tenha desaprendido a ser alegre e simples, nem saiba mais fazer coisas fora de sua agenda, ainda que seja um jovem. Talvez você pense muito e sinta pouco. Precise de grandes estímulos para se emocionar. Mas você deve reverter esse quadro. Lembre-se de que, sob a observação soberana do autor da existência, você venceu todas as barreiras que o impediam de viver. Agora é hora de você aprender a navegar nas águas da emoção. Não é fácil navegar nas águas da emoção. Criamos um mundo que promete prazer ao homem. A TV aberta e fechada, o cinema, os esportes, o parque de diversões, os jogos eletrônicos e o mundo da internet. Nunca tivemos uma indústria de lazer tão grande e um homem tão triste. Uma pesquisa que tenho realizado entre diversos tipos de profissionais tem revelado um alto índice de sintomas psíquicos e psicossomáticos. Em alguns, tenho encontrado uma média de 7 sintomas, tais como ansiedade, irritabilidade, déficit de concentração, cefaleia, dor de cabeça, fadiga excessiva, opressão no peito, alteração do sono, hiperprodução de pensamentos. Esses dados revelam um caos na saúde emocional. Por que tem aumentado o índice de doenças psíquicas na atualidade? Por que melhoramos os diagnósticos e as pessoas têm menos preconceitos para procurar um psiquiatra ou psicólogo? Não apenas por isso, mas principalmente porque o mundo moderno se transformou numa fábrica de estresse e ansiedade. Tais sintomas não são privilégios de uma classe social ou de uma fase da vida. Jovens e adultos, ricos e pobres, intelectuais e iletrados têm tido uma baixa qualidade de vida. As crianças também estão apresentando conflitos com frequência. Recordo-me de uma jovem de 11 anos. Seus pais eram afetivos e atenciosos. Ela frequentava a escola, tinha vários amigos. Contudo, estava deprimida, ansiosa, cansada, desanimada e sem nenhuma autoestima. Ela estava começando a vida, mas já conhecia o cárcere da emoção. Essa adolescente devia estar brincando, mas estava sufocada por ideias negativas. Foi bombardeada, desde pequena, como milhões de outras crianças, pela mídia e pela fala dos adultos, com informações ligadas à morte, a doenças, a acidentes, a violência, a preocupações financeiras. Sua memória, ao invés de ter se tornado um canteiro de ideias agradáveis, se entulhou de lixo social. Esse fator, associado a outros ligados ao desenvolvimento de sua personalidade, levou-a a adoecer. Ela pensava continuamente que iria morrer, que nunca mais veria seus pais e seus amigos. Não tinha ideia de suicídio. Tinha medo de morrer.